Atlântida, todo mundo tá ouvindo melhor, sou do FM, são 6h13, estamos começando mais uma edição do Pretinho Básico. Pretinho Básico que vai ao vivo para todo o sul do Brasil pelas frequências da Rede Atlântida, maior rede de rádios do sul do Brasil. E o mundo inteiro nos ouve pela internet, atlântida.com.br, e também pelos sensacionais aplicativos para smartphones. Você pode ouvir o Pretinho Básico a hora que você bem entender no podcast do site atlântida.com.br. Até às 7 a gente vai no oferecimento de telefonia do Big e da Miller. A moda está nas ruas. Ainda estamos comemorando o aniversário de 2 integrantes desse programa. Um deles não está entre nós, está com a sua família. É o Everton Cunha, que faz 45 anos hoje. Pra desespero da família dele, né? Mas o outro está falando agora, é Marcos Piranha! Marcos Piranha! Marcos Pianges, que veio se tornar homem no Rio Grande do Sul. É verdade. Está fazendo 31 anos de idade. Dia muito especial. Olha, muito especial. Eu conheci obrigado o Marcos. A todas as manifestações. Às 2 da tarde a gente entrou no barracão aqui pedindo para que as pessoas de Porto Alegre mandassem comida. Ninguém mandou. Não, agradeceu não o Armando, que foi o único que mandou, mas ele manda sempre para qualquer um. Também comemoramos um ano sem bebê de Porã! O Davi Coimbra, que agora bate palmas aqui ao meu lado, quando eu desci do carro no estacionamento, ele olhou pra mim e disse assim: e aí, ô viadinho? Acabou. Tem uma isso música. Vamos falar a verdade aqui nesse programa. Tem uma música que a gente fez pro Porã e que está proibida nesse programa, mas eu acho que nessa data especial. Uma licença poética. De um ano. Ai, hein, meu Deus. Seria possível? O aplicativo pega lá, viu? É, mas é só os versos. A música inocente. E o Porã tá sem veneno. E o Porã parou de andar com o calheiro. E tá parecendo o galã Henrique Castelli. E nunca mais foi visto num bordel. Essa é a música do Porã. Comemoramos também outras coisas que a gente não pode falar neste horário. Não é mesmo, Caginha? Boa tarde. Claro, boa tarde. Boa tarde. Isso, tudo certo, tranquilo. Marcos Pianges, o aniversariante, já foi convidado. E o Porãzinho, que está sorridente, porque o Porã. Além de ter parado de beber, o Porã, nos últimos 12 meses, perdeu 20 quilos. E o Porã agora acorda cedo e tá malhado. Temos 2 estrelas móveis no programa de hoje. Vou saudar por ordem de importância. Vai. Por pra não humilhar. Vocês querem me constranger, é assim. Pra não humilhar o Lelê. Não, é que o Lelê já foi, já teve tarde triste, né? Não, uma cara, tarde... por que triste, cara? Teu time perdeu, teu time foi eliminado. Meu time perdeu nos pênaltis, empatamos, né? Não, é pra estatística, fica lá um empate, 2x2. Sim, mas é isso aí, cara. Eu torço pro Figueirense e não te aguento. Sim, cara, mas uma pessoa que torce pro Figueirense não pode aguentar nada. Não podia nem falar de futebol. Cara, podia nem falar de futebol. Mandar um abraço pra toda a direção que faz do Figueirense um dos maiores clubes do Brasil. O pessoal de Floripa aí, o nome dele é Lelê. É, não, tem um pessoal que empata com o Figueirense e sai comemorando. Acabou! Acabou! Termina! Acabou! Cara. Bom, essa é a segunda estrela móvel em importância no programa favor, de hoje. Apresento agora a primeira estrela móvel, Davi Carradinho. Davi Carradinho. Davi Carradinho. Grande Davi. Boa tarde. Eu não sei se tu reparou que eu não chamei mais de, nem tão de, grande de assim. Brocha, porque eu sei que tu sofre muito com isso. Realmente, eu não vou mais fazer isso, tá? Obrigado, Porã. Eu nunca falei do Pedro do Porã. Nunca. Que, inclusive, aumentou de tamanho. Não sei se eu te falei. A barriga que diminuiu. É a barriga diminuiiu, né? Ô, Maurício, acha que aumentou, eu quero aproveitar, cara, esse momento ímpar, cara, que eu tô dividindo a mesa hoje com o Davi. E eu queria fazer uma pergunta pra ele, mas depois do destaque do Clique RBS. Não, o assunto, pode fazer agora. Faz agora. Mas é que ontem... prioridade nesse programa. Ontem, no domingo, um amigo meu, de longa data, assim, ele, logo depois que esta menina Priscila Machado, gaúcha, né, que foi eleita Miss Brasil, ele comentou comigo assim, ele, pai, eu já dei uns beijos na Priscila Machado há uns anos atrás. Será que agora que ela é Miss, conta no meu currículo que eu já dei uns beijos na Miss Brasil? Conta. Não, mas conta. Ela era futura Miss, ela não interessa. Não conta. Não interessa. Não, é que nem pra estar com o Barcelona, isso aí, né? É o seguinte. Conta. Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim, ó, quando tu estiver vendo o Miss Universo, agora ela vai estar lá, tu vai poder dizer pros teus amigos assim, ó. Já peguei. Ó, meu, fulano de tal já pegou essa aí, ó. Não, interessa foi antes ou depois. Não é só isso, não é mais do que isso. É o seguinte assim, ó, digamos a Priscila Machado, que hoje tem, sei lá, 18, 20 anos, né? 22. Maravilhosa. Agora vamos supor que tem 20 anos. Priscila Machado, que é ouvinte do Pretinho, segue a todos no Twitter. Maravilhosa. Ai, corpo maravilhoso. Eu acho vamos supor que a Priscila Machado agora com 20 anos, tá? 20 anos. Daqui a 40 anos, quando ela tiver 60 anos, se o cara pegar a Priscila Machado, o cara vai pode dizer igual. Que peguei uma Miss Brasil. Então, verdade. Se o cara pegou antes de ser Miss Brasil, antes, também. Durante e depois. Miss Brasil não interessa. Ela tava em gestação, né? Ela tava em processo. Deixa eu falar uma coisa. Ô, queridão, tu sabe quem é, eu não vou dar o teu nome. Para aí, cara. Ela é casado hoje. O KG pegou a Marta Rocha. Quando aqui, quando a Priscila estiver com 60, eu vou estar com 110, cara. Eu acho a Marta Rocha torta, velho. Agora sim, o Lelê tá falando isso, ele conhece um cara, e eu conheço dois outros caras que também já beijaram a Priscila. Ah, então a Priscila, ela é novinha, mas ela tem história. É que se fosse a Miss... Não é rodada. Por exemplo, assim, vocês falarem isso da Miss Brasil, só um pouquinho, para um pouquinho. Questão de justiça. Se ela fosse Miss... Segue vocês no Twitter! Se ela fosse Miss Rio de Janeiro, certamente existiriam uns 10, 15 caras que já teriam beijado ela. Mr. Catra, sim. Já tem uma história. Como é no Rio Grande do Sul e os homens não vai. Tem dois. Não acontece? Tem três. Tem só três. É que é agonizado. Agora eles se beijam muito, né? São os únicos três heterossexuais. Nas festas, entende? Um beijo pra Priscila, cara. Beijão, parabéns. A gente tá torcendo pra ela ser Miss Universo, que o Brasil não ganha o Miss Universo há 40 anos. Ah, é? É, ah, o Brasil não ganha. Ah, tipo o Inter ganhando brasileiro. Eu vejo todo ano o Miss Universo. Agora vai ganhar. Sempre torço pela brasileira. Eu me lembro quando o Schwarzenegger ganhou. É Mr. Universo. Inesquecível. O corpo da cantora Amy Winehouse foi cremado nessa terça-feira após uma cerimônia fechada ao público no norte de Londres. Tu deu a notícia certa? É, até agora o corpo tá queimando, né? Explosões, né, cara? É muito combustível no corpo, o álcool não terminou. Explosões naquela região de Londres. Até agora tá queimando o álcool. Tá feia a coisa lá, cara. Apesar das tentativas de manter o público longe da cerimônia, o caminho até a entrada do cemitério ficou tomado por fotógrafos e alguns fãs. Cerca de 200 pessoas participaram da cerimônia de 45 minutos, conduzida por um rabino. Ao final da cerimônia foi tocada a música So Far Away, da cantora americana Carole King. So Far Away From Me. Esse é do Mark Knopfler. Entre os presentes estava a amiga Kelly Osbourne, que é filha do Ozzy Osbourne, e o produtor musical Mark Ronson. A Kelly e outras mulheres presentes ao funeral foram vistas usando um penteado parecido com o que a Amy usava quando viva. Depois da cremação, familiares e amigos partiram para uma sinagoga no bairro de Southgate, também no norte de Londres, para um serviço religioso. Muito bem. Noticiamos o falecimento de Amy Winehouse. Tá brincando com isso, né, cara? Tá brincando. 27 anos. Triste, porém, pra lá de previsível. Triste é, né? Encontrar a Joelma viva no apartamento dela, né? Isso que é triste. É música barba, brasileira, né? Em luto. Encontrado vivo em seu apartamento, Luan Santana. Sumiço de abelhas preocupa moradores de Joinville. Há 4 anos, países europeus e os Estados Unidos constataram que as abelhas estavam sumindo. Nesse ano, produtores de mel da Grande Floripa e da região sul de Santa Catarina também perderam praticamente toda a produção por falta de abelhas. Ah, tá difícil mesmo conseguir umas abelhinhas para trabalhar, Magna. Em Joinville já foram registrados os primeiros casos de abelhas que desapareceram. Para tentar entender o fenômeno, a Fundação 25 de Julho vai montar uma estação de monitoramento para estudar o comportamento dos insetos. Uhum. Os primeiros registros do sumiço de abelhas foi em 2007 na Alemanha e nos Estados Unidos. Na época, duas situações foram registradas. Não foram encontradas abelhas mortas perto das colmeias e as abelhas operárias desapareciam, deixando a rainha para trás. Cansado de trabalhar, né, sabe, magnata? Sabe o que acontece, cara, se acabarem, né, as abelhas, que podem ser extintas as abelhas? Vai acabar. Sim. As flores vão acabar? Acaba tudo. A polinização das flores. A polinização, claro. Por... Sim, elas são responsáveis por germinar as plantas. Ah, vai acabar o mel daí. Vai acabar o mel agora. As plantas, acabar as plantas, e aí os animais não têm mais o que comer, e aí nós também não temos mais o que comer. A minha preocupação e aí o mundo acaba. A história do filme B-Movie, que o Seinfeld escreveu e faz a voz do cara principal, é um desenho de animação, conta exatamente essa história. O sumiço das abelhas. O sumiço das abelhas. Na verdade, o filme ele fala que as abelhas começam a perceber que não precisam trabalhar, que podem ter um estilo de vida moderno como os humanos. Ficar vendo televisão, bebendo cerveja. Engordando. Uma cigarra. E engordando e param de trabalhar. E aí acaba a vida no mundo. É o que vai acontecer quando acabarem as abelhas. E nos churrascos lá, né, Cajinha? Nós não vamos mais ter o molinho de mostarda com mel lá. Não. É, não, porque tu pensa bem. Vamos criar umas abelhinhas. Acaba a polinização. O que é polinização? Elas levam o pólen de uma flor para outra, isso, certo? Isso. Elas vão se reproduzindo. Então, aí não existindo mais flores, não existindo mais plantas, não existindo mais plantas, os animais não têm mais o que comer. Não existindo mais animais que comer, os homens também não têm o que comer. Logo, o mundo acaba. Então não é o Obama, são as abelhas a coisa. E se isso acontecer, eu quero saber o seguinte. Os homens não têm o que comer, mas quem vai ser eleito o campeão desse último campeonato do mundo? É importante. Isso que é uma coisa não importante. Temos previsão. Who will the last champion? Não teremos. Pensou se o mundo acaba e o Figueirense não nem nunca vem. Eu de minha parte... Nem um título nacional pro Figueirense. Eu vou agradecer a direção do Figueira, mas eu tenho que contar essa história. Eles me mandaram uma camiseta, assim, com os títulos do Figueira, cara. E dá uma baby look. Não, porque tudo conta daí. Né? Era uma... Dá um lenço. Uma bandana. Aí tudo conta, uma bandana. Os títulos do Figueira, né, cara? Dá no máximo uma bandana, é verdade. Eu faço voto só que essa final desse meia, último campeonato do mundo não vá para os pênaltis. É muito injusto. Sofreu, né, muito, né, hoje, Lelê? Não, Lelê, eu acho que depois do jogo termina. Depois do... Cara, pênalti é goleiro, Leandro Damião. Mas olha, cara, ver a alegria estampada no rosto dos meus amigos gremistas. É legal, cara. Eu fico feliz. Eu fico muito feliz por eles. Filhas adolescentes influenciam hábitos das mães. Adoro filhas adolescentes. Isso, Neila. Pesquisa aponta que as filhas são tratadas como referências de estilo. Olha aí. Um novo estudo realizado pela Temple University Fox School of Business. Peraí, como é que é? Repete aí. Temple University Fox School of Business. Meu Deus do céu. Na Filadélfia, descobriu que as adolescentes têm forte influência sobre os produtos que as mamães compram para uso pessoal, como maquiagem e roupa. As mães têm a tendência muito maior a imitar os hábitos das filhas e não o contrário. Olha aí, hein? E os vizinhos... Elas querem ficar mais jovens, né, cara? Claro. É, exatamente, só pode ser isso. E os vizinhos estão reclamando do ruído do ar-condicionado do novo prédio da Justiça Federal de Florianópolis. O barulho do equipamento pode ser envolvido, inclusive, com as janelas dos apartamentos próximos fechadas. A direção do fórum é mais ou menos assim o barulho. O Almir que instalou esse ar-condicionado lá, né? Exatamente. Não tinha um silenciador lá, Almir? Pra que silenciador? O pessoal tá reclamando, os vizinhos lá, Almir. Mas tá muito tonto. Reclamo de tudo, nunca vi. Brasília, nunca, né? Nunca vi, cara. Quem é que mora ali perto, Almir? São todos desgraçados, né, cara? De quem? Da onde? Dos gaúchos, né, cara? Muito gaúcho tá em Brasília, ou mesmo? Não é em Brasília, não, é em Floripa, rapaz. Mas eu quero saber se muito gaúcho tá em Brasília. Deve ter Brasília bastante. Tem pouco. A direção do fórum lá informou que estão esperando um dia mais quente para fazer uma nova medição, já que os dias frios exigem menos potência do aparelho. Aí vão medir se o ruído tá muito alto mesmo lá em Florianópolis. Belo destaque. Essa importante informação a gente serve. Bota um ar-condicionadozinho aqui naqueles dias que tá 2 graus de noite, vê se o ar-condicionado não trabalha. Mas sabe que não adianta, não vem, cara. Não esquenta o ambiente. Pois é, mas eu acho que é 4 graus o limite. Tem um limite de... Disso, verdade. Tem vou botar 5, né? Abaixo de 5 graus não adianta. Impressionante. Porque o ar condensa? Não sei, ah, o ar condicionado quente não funciona. Tem um limite pra funcionar. Se baixar de 5 graus de temperatura, não seja. A máxima de que a gente passa mais frio do que os europeus é real, então. Claro! Mas isso aí acontece no verão inverso também, cara. Tem dias que tá tão quente que tu liga o ar frio. Acho que até adianta. Não, mas, cara, é muito. Demora muito mais pra esfriar, porque durante aquela semana de frio rigoroso, teve uma cineasta alemã aqui, não sei o que é. Francesa. É, e ela reclamou que não sentia tanto frio no inverno europeu como sentiu naquela semana aqui, porque a gente não tá preparado pro frio. Mas é que lá é calefação. Sim, aqui não tem calefação. Adianta. A gente não tá preparado. Não adianta, quando esse tá muito frio. As nossas roupas não são pra frio rigoroso, né? Porque lá tem casacos mais preparados. Foi essa cineasta que quis um poncho, não foi? E é um foi frio, francesa. É isso aí. Francesa. É muita umidade aqui, é frio com umidade, com vento não é, sul. Cara, mas não é, cara, é a muquiranagem. É muquiranagem também. Mas também, Vitor, tu vai gastar 20 mil reais, também, botar calefação também numa casa pra usar 15 dias por ano. Bota um splitzinho, cara. Mas não resolve. Ah, resolve. Eu boto split, eu botei um split lá em casa. E aí, Paulo? Ficou muito bom um splitzinho. É mesmo? Aí agora eu tenho um split lá nos fundos. Mas é mais e pra na tirar sala, é na exaustão, sala, né? Na sala é exaustão, lareira. Lareirinha. Lareira, toca lenha, lenha, toca fogo na lenha. Beleza. E aí fica uma loucura. Aliás, agora também tô trabalhando com cremação. Olha! Cremação, o negócio tá muito em alta. Muito tentou em alta a agora. M? Tentou? Tentou tocar fogo na lenha? Trazer o funeral pra cá, mas muito dinheiro pra trazer o corpo. E aqueles containers de cremação que a prefeitura espalhou aqueles pela cidade. A gente fez uns testes muito bons aí na cidade, né? Fizemos testes. Meu Deus, não vão brincar com isso, cara. Não, cara, já tá brabo. Tu não entendeu? Não é aqueles containers lá que ele tá falando. É outro container. Não, é outro. Mas tamo aí, né? Se quiser cremar, fala comigo, tamo cremando. Vai daí, Lelê, começamos por ti hoje. Ah, né? Por mim? Tu tá aí lá, logo à direita. Ah, agora eu fiquei nervoso aqui, que eu nem li os troços aqui. Olá, galera do Pretinho. Eles sempre começam assim. Meu nome é Vitor, sou de Blumenau e estou enviando esse e-mail porque soube hoje do programa das 13 que o Piangers e o Mr. P estão de aniversário. Sim, coincidentemente, hoje, 26 de julho, também é o dia do meu aniversário. Olha dele, aí. Né? Do dele. Então manda esse e-mail com algumas frases engraçadas para aniversariantes que recebi hoje de alguns engraçadinhos. Espero que gostem. Um feliz aniversário para o Mr. P e Piangers e um abraço para todos. Continuo sendo essas pessoas legais e engraçadas que vocês são. Ai, que amor. Ia comprar velhinhas pro seu bolo de aniversário, mas elas não cabiam em um bolo só. Bah! Cagê deve saber disso. Cagê. Não, eu já compro dois números. Ah, em breve três números, que daí é mais tranquilo. Sei que seu aniversário já passou. Em compensação, esse é o primeiro cartão do seu próximo aniversário. Ah, esse é pra mandar amanhã, né? Só pra provar o quanto lamento ter esquecido seu aniversário, no ano que vem esquecerei do meu. Feliz aniversário atrasado. Essa é boa, hein? Essa é boa. Tudo que posso comprar para o seu aniversário é um cartão barato. Se eu fosse rico, tudo seria diferente. Mandaria um dos meus empregados comprar o cartão pra você. Boa. 365 dias esperei tanto por esse aniversário que acabei esquecendo de comprar seu presente. Prometo que daqui a 365 dias eu não esquecerei de novo. Mais ou menos. Felicitações do seu aniversário e que a cada ano você fique mais velho. É difícil ser o contrário. É lógico. Pra mulher não se deve dizer isso. É. Né? Extra, vou avisar a imprensa. Afinal, um aniversário como o seu só acontece uma vez por ano. Ai, Dedé! Ah, vocês estão de sacanagem. Cara, ai, Dedé é pra todas essas Vocês me botam na primeira posição na mesa e a produção entrega isso aqui. É uma estratégia, Lelê, da produção, porque nada agora vai ser pior, entendeu? O programa vai ganhar muito com isso. Ah, legal. Então sempre tu vai ser o primeiro a se manifestar. O programa vai crescendo a partir de ti. Se tiver um outro tão ruim quanto o do Lelê, a gente tira essa dúvida aí nos pênaltis. É, exatamente. Pô, entrou com um atacante só agora, né? Aí não tem como. 3, 6, 1, deixou o Damião sozinho. Eu nem vou falar o último, cara. Não vai falar. Fala. Hoje é o seu aniversário. Aqui uns conselhos. Sorria enquanto você tem dentes. Se alguém te chamar de velho, bata com sua bengala. E quando ele correr, você atira sua dentadura nele. Foi melhor não de todas. Eu avisei que não era pra ler. Eu falei que essa não era pra ler. Ótima. E aí, Cadê? E aí, galera do PB, sou o Christian Soares, de Caxias do Sul. Aconteceu num jogo de futebol entre o time de Frederico Westphalen e o Sport Clube Feliz. Nossa senhora. Uma jogada pela ponta direita, o atacante do time de Feliz, Cleide Schneider, dribla dois marcadores. O nome do cara é Cleide Schneider. driblou dois marcadores, cruzou pra área e o centroavante Fritz. O Fritz! Dá aquela bicicleta de comercial de TV mandando a bola lá onde dorme a coruja. Um golaço! Feito! Um golaço daqueles de folhinha, Davi Coimbra. Ele caído no chão, o Fritz grita: me abraça! Me abraça! E a galera tudo em cima do Fritz. Fritz! Aí, Fritz! Todo o time abraçando o Fritz. E o Fritz: não! Me abraça, tá quebrada! Figura, né? Tá melhorando o programa ainda. É, tá bom, falei nada, ia ser pior, cara. Grande figura, o KG, né, brother? Minha esposa Tatiane pediu um ai, Tete! Pra minha piada e pro nosso padrinho Jonatas e pro Pause um... Não, abre teu olho, né, Magnata? Tatiane Magnata. Ah, Tatiane Magnata. Escutamos vocês todos os dias, abração, Cristian Soares de Caxias do Sul. É, e aí, Cacau? É verdade, brother. Que tem na coluna hoje, Cacau? Coluna de Cacau Menezes. Aonde? No diário. Macrofonia. Todos os dias. Tá legal, Cacau. 5 da tarde. Tá legalzão hoje, hein? Legal pra caraca. E aí, Cacau, o que escrevi que na minha coluna ontem, brother. Safra especial. Em homenagem à Rádio Atlântida. Opa! A Atlântida FM tem no Rio Grande do Sul 2 senhores locutores ouvidos em Santa Catarina e que poderiam estar brilhando em qualquer rádio do Brasil, Luciano Costa, que conduz com maestria das 12 às 13 horas o programa Discorama, a memória musical da rádio Músicas que curtimos quando mais jovens e fete. O MC do Pretinho Básico, esses dão show no micro boas vozes. Olha! Bons piques, boas intervenções. Raridade no ar, brother. Espetacular, hein, brother? Muito bem, brother. É o Cacau Menezes. É, somos colegas, figuraça, Cacau. Figuraça. Tô cheirando alguma coisa estranha aqui no estúdio, brother. É o Arthur alguém que não tomou banho. Alguém soltou um pum. É o estagiário. Tudo é culpa tua, Arthur, não reclama. Arthur passou a noite no parcão e não tomou banho, né, cara? Arthur falou palavrão. A noite inteira no parcão e veio pra cá sem tomar banho. O Arthur mandou o Cacau tomar no lugar. Tomar na peida. Cara, um estagiário, sem mais nem menos, cara. Soltou um palavrão na cara. Não te conhece, Cacau, não te conhece. Não me conhece, brother, não sabes do meu poder. Lá em Santa Catarina, a população leu o diário de trás pra frente, em homenagem a Cacau, estagiário Arthur, vou te dar um tiro. E aí, Davi? Ai. Meu caso, o caso desse cara aqui, que é o Vinícius. O Vinícius. Por favor, meu caso, diga meu nome. Meu caso começou no início de abril, quando conheci uma garota aqui em Rio Grande. Ah, o início de abril. Num pub. Sou daqueles caras que buscam estabilidade no amor. Não, então eu não vou continuar. Eu não vou ler coisa de um cara que busca estabilidade. Vamos pegar o outro melhor aqui. Esse é Davi Coimbra, eu senhores. Eu sou engenheiro, tenho 25 anos e trabalho atualmente em uma multinacional. Esse tem um futuro. Estabilidade no amor. Vamos ver. Esse tem futuro promissor, hein? Procura o quê? Procura um... 25 anos. Okay. Okay. Procura um rapaz também pra casar. Tenho uma namorada já há 5 anos que é extremamente linda. Um sonho. Ela é loira, alta, magra, no estilo modelo. Olhos azuis e totalmente fiel a mim. Olha só, como é que, esse meu, como garante, é que conseguiu, cara? Esse é um cara que se garante. E delicada, sabe? Uma Barbie. Eu tô rindo aqui porque eu conheço o método. Não é a barba não é tão suja. Fiel quanto tu pensa. Não, tô brincando. Que filho da mãe, cara. O cara, fulano. Não é nada. O que acontece é que eu estou com a opção de sair do país e ir para a Europa, seguir carreira por lá. Ganhar uma grana muito boa. Sai, assumir um cargo de chefia numa empresa. Nossa, credo. Tem que ter sucesso profissional com o qual todo mundo sonha. Porém, é que falei sobre isso com minha namorada. E por alto, ela já disse que é o trabalho ou ela. Ah, não. Trabalho. Essa mulher não te merece. É. Fernando, deixa a loira aí. Deixa aí. Não, pra começar... Deixa a loira. Até porque é um teste de fidelidade. É verdade. Agora tu vai ver se ela é fiel mesmo. E outra. É que essa mulher não quer acompanhar o cara numa carreira de sucesso internacional. Talvez nem quer no Afeganistão. Talvez pra não perder o amante aqui. Mas ela tá dizendo o seguinte assim, ó. Ela está na faculdade ainda. Tem mais alguns anos pra terminar o curso. Mas ela tranca. Ela é jovenzinha, né? Tem mais alguns anos pra terminar o curso. E disse que não vai embora antes de se formar. E que namoro à distância, ainda mais a essa distância, não rola. Disse que não quer ser sustentada, Porã, e quer um trabalho, uma profissão. E por isso, sem faculdade, não sai do país. Ih, a mulher é difícil. É, olha, ao invés de aproveitar esse rapaz, ir para o exterior, trancar a faculdade, vai aprender uma língua, aproveitar o rapaz... Mas é que já são 5 anos, né? Como é o nome dele, Davi? Peraí, o Porã falou com gosto. Aproveitar o rapaz. Como é o nome dele, Davi? O Fernando. Ficou 5 anos com essa mulher lá. Fernando, animal, dá um peitaço, meu. Vai pra fora, te forma, ganha tua grana, volta cheio do ouro e olha pra essa mulher aí. Diz, agora? O que tu virou e o que eu virei, fulana? Continua no drama dele aqui, realmente. Mas é isso aí, cara. Fernando, deixa a loira aí. Deixa a loira aí. Pra ele mandar foto. Deixa a loira aí. Pra Porã, Arroba Atlântida. Toda mulher é um ativo em depreciação. É linguagem de bolsa de valores. É verdade. Peraí. Toda mulher é um ativo em depreciação. Já o Arthur é um passivo em depreciação. Tá cada vez pior, né? Cara, a mulher é o único negócio que desvaloriza mais que o carro, entendeu? Porque o carro tu tira da concessionária é 20%. O carro tu bota uns Gary Gary. Bota um arrum rodado. A mulher, depois de um ano, bicho. Ah, mas tem que botar uns Gary Gary. Perde dinheiro. O que é que tu tira da mulher que desvaloriza ela 30%? Eu tiro muita coisa. Meu Deus! Meu Deus, que programa! Hoje, cara, baixou muito! Vamos não levantar. Não dá pro Lele e o Davi fazer o mesmo programa. Não dá. Porã? Eu tenho uma piada velha. Piada velha do Porã! Apoio! Alimentos de soja dendo! Prove o novíssimo queijo tofu dendo! E é bom esse queijinho aí, cara. O queijo tofu é bom, cara. Comi hoje à tarde. Opa! Atenção, pessoal. Tofu dendo? É o dendo? Tem certeza que era o dendo. Mas é o tofu, cara. Proteína, tofu, né? Em cubinhos, assim. Meu Deus. Tofu em cubos. O dendo em cubos. Não dá, meu. Não dá. Ai, cara. Tem que separar vocês de turma, cara. Ai, Damião. Esse tofu não é aquele suíço cheio de buraco, né? Não, isso aí é suíço, né? Não, é o gorgonzola cheio de bolor. Não. É fedorento. Não é esse, não. E não tem aquele queijo cremoso. Meu Deus do céu. No caso do polenguinho. Polengue. Ah, claro, polenguinho vai bem. Meu, não leva essa piada, cara. Não, lê sim, cara. O dendo pagou pra isso. É, eu falei que esse queijo ia dar uma repercussão. Eu tô com dor aqui atrás, de rica. É, muito tofu, né, cara? Aí o Isaac pergunta pro Moisés. Isaac pergunta ao Moisés, o seu melhor amigo. Moisés, não teve medo de ser operada pela sua própria filha? E Moisés responde. Nem um pouco, eu sabia que tudo ia dar certo. Antes da cirurgia, chamei e disse, filha, fica tranquila. Trabalha bem, faça tudo dar certinho. Só lembre que se não der certinho, tua mamãe vai morar com você. clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas que chegam aqui pelo pretinhobásico@atlantica.com.br. Estou à procura de uma guria para um relacionamento sério. Já me cansei de tomar ré com as malandras. Opa. O perfil da guria que eu procuro é, atenção guria, loira ou morena, entre 18 e 30 anos, de 1,55m a 1,80m de altura. Ah, tem que tá bem. Tem que ser magra, querida, que goste de uma boa companhia e que não seja interesseira. Gosto de tofu. Moro em Novo Hamburgo. Tenho 22 anos, 1,72m de altura, 78 quilos, cabelo castanho escuro, sou eclético, estilo alternativo. Aí, ó. Eclético. Não ligo pra marca, mas gosto delas. Adoro trabalhar, trabalho há 2 anos numa companhia de exportação, sou romântico, gosto de dar para a guria flores e presentes. Não, peraí, tem algumas coisas. Tu gostou, né, Porã? Não, eu tenho algumas coisas suspeitas nesse texto. Ele gosta de dar para as gurias flores e presentes. Ele falou uma outra coisa antes aí. Não ligo pra marca, mas gosto delas. Não ligo pra marca, mas gosto delas. E tem mais uma coisa antes. Trabalha 2 anos numa companhia de exportação. Mas antes. Sou eclético alternativo. Sou eclético alternativo. Tá aí. Não é um bom partido. Porã. Que isso, Porã? Eu acho que essa menina vai se decepcionar com esse rapaz. Mas tudo bem. Para as gurias interessadas num cara sério, Davi Coimbra, segue o e-mail dele. É Duda88. Duda. Eu acho que é o underline Duda, NH. Duda88 underline NH de Novo Hamburgo, @hotmail.com. Cão. Então você, menina, loira ou morena, entre 18 e 30 anos, que é um cara sério, Duda88, underline NH, @hotmail.com. Tem duas coisas que eu não entendo. Procura um gato. Cara que procura uma namorada, ele, no momento que tu procura uma namorada, tu acha, não, esse é o risco. Tu é claramente miserável. Tu é um ser humano pior do que todos os outros que não estão procurando namorada. Porque o cara que quer uma namorada, ele sai e pega uma namorada. Sai pra rua e acha uma mulher. É uma séria, ele cansou das malandras. O cara que vai pro jornal, pro Pretinho Básico, ele é um perdedor. Me desculpa, mas não, ele pode ser tímido, cara. Ele é um coitado, esse cara. Não, ele pode ser tímido. E aí ele vem num programa de 1 milhão de ouvintes. Cara, a prova que isso dá certo, cara, é a mal informado subiu a audiência. Certo, é que são os, na tua ausência, os sites. É vergonhoso, os sites, eu tenho vergonha dele. Cara, os sites que as pessoas se inscrevem em busca de relacionamento são uma realidade há bastante tempo. Só deixa eu atualizar o Marcos. As pessoas que buscam. Por que as pessoas são Lelê, me dá um instantinho. Tirando os sites do grupo RBS. Dá um instantinho, só atualizar o número. Clique namoro. Marcos, só atualizando. Clique namoro é o único site. Cala a boca, Marcos! Mas as pessoas que buscam. Cala a boca! Geralmente, eu só quero atualizar o número psicóticas que foi pra 2 milhões na tua ausência físico aqui no programa. 2 milhões de ouvintes. Eu não sei se agora não vai voltar pra Rick Milano. Mais uma oferta dos classificados do Pretinho. Gostaria da ajuda de vocês pra vender o meu carro. É uma EcoSport XLS. É do Fetter? EcoSport XLS 1.6 Flex 2005, excelente estado. Ô, Pianjos, comprei ela praticamente zeradinha da minha chefe e cuidei dela como filha. Foi meu primeiro carro. Tô pedindo 30.500 nela. Motivo da venda, tô comprando apartamento. Vou utilizar o valor do veículo como entrada. Então o e-mail para contato é vendoeco@gmail.com. Vendo. Mas não tá zeradinha. Mas tá, é verdade. Ele falou que cuidou como uma filha. Ah, ou seja, pode estar zeradinha. Pode estar zeradinha, pode estar. Ô, Maurício Amaral. E aí, Elmir? Qual é a coisa mais importante hoje em dia? Hoje? Hoje em dia. Saúde. É, saúde. Artes marciais. Artes marciais. Você saber se defender. Então, é bom. Nós trazemos o primeiro e único curso ao Marketing Martial Arts Entertainment Double Motherfucker com a apresentação única nesse final de semana do goleiro do esporte juniores. Ele vai estar ensinando aquele golpe que ficou famoso no Brasil todo, a voadeira na nuca. Meu Deus. É um golpe em japonês, voadeira na nuca. Ah, entendi. Né? Claro. É um golpe japonês. E ele vai estar se apresentando em única apresentação nesse final de semana. Aonde, Almir? Na academia Almirketing Martial Arts Entertainment Television. Double motherfucker. Double motherfucker. É importante. E o Porã vai estar apresentando o evento. Não, o Porã vai estar em outro lado. Gente, tem vários tipos de voadeira. o Lindomar Sub-Zero brasileiro, não sei se vocês já viram, a voadeira do Mortal Kombat. Ah, sim. Você vai aprender a fazer um Hariuken. O que, que é um Hariuken? Um Hariuken do Street Fighter. Um Hariuken. Ah, do... tá. O golpe do golpe joguinho. Do Ken. Do Ken do Street Fighter. O Ken era da Barbie, amigo. Você vai aprender também a fazer o Blanca. Você vai poder ser o Blanca no Street Fighter. Eu não quero fazer o Blanca. Quem tá fazendo... É, como é que é o UFC? Quer fazer o Blanca, KG? Eu tô ouvindo o Clube das Lutas aqui. Acho que no... o KG quer fazer o Blanca. Ah, Clube das Lutas aqui na... Sábado às 8 horas? Sábado às 8 e depois na madruga tem o Clube das... Com o frutas, Potter, as né? Clube das Frutas. Clube das Frutas. E final de semana que vem vai estar o Zangief Kid, aquele que deu promoções de Baldinho. Mas o Zangief Kid, aquele que bateu no magrinho lá dos Estados Unidos, lá, aquela coisa que veio o magrinho, pá, deu um soquinho na barriga dele, ele já pegou, já virou, ele deu de cabeça. E o Anderson ele, Silva, sim, não saiu vai todo magrinho assim, ó, todo, meu Deus do céu, e agora, coisa e tal, deu bullying, daí falaram do bullying, o bullying, o bullying, isso aí ajuda pro bullying vai acabar, não sei o que, agora vai acabar com o bullying. Agora os gols estão se defendendo, pá, pode pegar. Então, acabar com o bullying. E aí o bullying, imagina, né? Só pra que serve o bullying, né? O bullying? Pra esquentar o café. Pra fazer café, Lin. Ai, Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, 15 para 7. Tamo de volta com o Pretinho Básico pra telefonia do Big e também da Milera. A moda está nas ruas, doutor Alceu. Acabo de receber aqui uma mensagem do nosso querido Leite, avisando aos motoristas de Porto Alegre que um Fusca pegou fogo na Ipiranga com a Salvador França. Então o trânsito deve estar complicado ali pra aqueles lados. Exatamente, doutor Maurício! Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Maurício, não deu com ele, doutor Maurício. Pois é, doutor. Olha a cara do doutor Lelê ali, doutor Alceu. Doutor Lelê, o que que houve lá em Munique, doutor Lelê? É que houve um empate, né, doutor Alceu? Mas tamo que aí. Barbaridade. É, apesar de que realmente o primeiro tempo... Foi um banho de bola do Barcelona, admitamos, né? Mas eu tava comentando com o Davi aqui antes do início do jogo que é impressionante, cara, que pode ser o time A, B, C, D, E, F do Barcelona. Joga que eles jogam desde a categoria de base no mesmo sistema. Então... Impressionante. Pouco importa. Claro que faz a diferença se são jogadores... E outra coisa é o seguinte, cara. Esses caras, eles já sabem jogar com a pressão nos ombros. Agora, tu imagina num torneio como esse, que é realmente amistoso, os caras jogam ali, tranquilo. Não tem preocupação com nada. Mas aquele 2x2, né, empatar, o Barcelona jogou muito mais do que o placar representa, né? O 2x2... O primeiro tempo era pra ter sido mais. O 2x2 parece que foi parelho. Mas o segundo tempo foi parelho. Olha, eu achei que... Até o goleiro entregar aquele gol, né? Pois é, os dois times muito descaracterizados. É, o Inter acabou o jogo com 2-3 titulares, né? O Muriel, o Damião e o Bolívar. O Barcelona mudou todos os jogadores de campo, né? Acho que eles mudaram. Eu acho que eram 11 substituições. É, aquele goleiro é muito ruim. Fazer uma... É, cara, o que vale, cara, já foi falado e falar. É a participação, é estar lá, cara, sabe? Se os caras erraram o nome no ingresso ou não, pouco importa, cara. Importa que a galera tá... Visibilidade. A cerimônia de abertura hoje, coisa linda, sabe? Pô, o nome dos times ali. Cara, qualquer time do mundo gostaria de ser convidado pra jogar esse torneio. E amanhã o Inter vai pegar o Milan. Essa é a realidade. Daí amanhã, que saco, nós vamos ter que jogar contra o Milan. Porque o Milan perdeu do Bayern, moleque. Também foi 1-1. E vai ser na mesma hora, doutor Lelê? Mesma hora, às 13 horas, e depois o Barça e o Bayern. O Inter com o Milan. O Inter, provavelmente o Pato contra o... E a informação que chega de lá é que o time do Inter amanhã começa praticamente todo reserva. Já que tá com essa gurizada lá, tem que botar pra jogar mesmo, cara. O Pato que não jogou hoje, né? O Pato não jogou hoje, nem o Pato, nem o Robinho, nem o Thiago Silva. O Thiago Silva, né? Jogaram um pouquinho. Jogaram? Thiago Silva é o jogador mais prestigiado do Milan hoje. E hoje tem o Criciúma na Série B! Vai jogar com o Icaba! Com quem? O comentário do especialista da Sport TV, vocês deixaram passar. Tá, deixaram passar o comentário Qual do especialista foi o comentário? Da Sport TV. Sabe tudo de futebol português, agora do italiano também. Como é que é o comentário, Marcos? O Thiago Silva é o jogador mais prestigiado do Milan hoje. Sabe muito. Mas é verdade, cara. É verdade. Pior que é verdade. Queria dar os parabéns pro Davi pela coluna dele hoje, que ele fala lá pelas tantas que o Uruguai não tem cabelo moicano. Parabéns, Davi. Obrigado, Maurício. É um time de homens, Davi Coimbra. Imagina um Lugano com cabelo moicano. Essa não é tem, não ruim, tem né? essa de cabelo moicano, né, doutor Alceu? Forlan de cabelo moicano. É, doutor Maurício. Deixa eu aproveitar aqui o espaço da Vinícola Perini, que patrocina o Bola nas Costas. A Vinícola Perini acabou de ganhar a única medalha de ouro do continente americano no concurso internacional de moscatéis, que é realizado no sul da França. Foi o vinho branco licoroso doce da Perini, a única vinícola brasileira presente também na lista dos 10 melhores moscatéis do mundo. Maravilhoso. Olha que qualidade dos vinhos da Vinícola Perini ali do Vale Trentino. E pra comemorar com a gente, eles mandaram um espumante moscatel aquarela. Maravilhoso. Pra gente brindar junto esse sucesso da Vinícola Perini, que há muito tempo é parceiro aqui do Pretinho Básico. Acesse Vinícola Perini. perini.com.br para conhecer mais aí dos produtos. Vocês sabem que eu faço Perini. Coleção de rolha, né? Não vou nem te perguntar o que tu faz com as rolhas. Não, não. Guarda onde, né? No lugar secreto. No lugar bem escurinho. No lugar secreto. Vai, olha, Lelê. É protegido da luz do sol. Isso. Lá onde não bate sol. É úmido. Frases machistas. Tá, deu. Oi, não bate. Frases machistas. Mulheres, fruta e jacaré têm muitas coisas em comum. Pensam pouco e chamam atenção por causa do rabo. É verdade, meu. Que barra. Ai, que bom. Alguns homens conquistam mulheres lendo poesias, mas a maioria tem mais sucesso lendo o extrato bancário. É verdade. É verdade, amigo. É verdade. Quem aqui nunca casou com uma interesseira? É verdade. É verdade. Macho que é macho não usa base, inverniza as unhas. Deus o livre. Ah, meu Deus. Se você tem músculo, você pega mulher. Se você tem coração, você conquista mulher. Mas se você não tem músculo nem coração, um carro bom já resolve. Boa. Abraço pro Vitor Kramer. Que tem músculo, coração e carro bom. Um baita coração. Mulher feia é igual a nota baixa na escola. A gente sempre tem umas no histórico. Sempre, é verdade. Sempre. Todo ano, né? Todo ano tem. O cara vai se entregando. Né, pessoal? Todo ano a gente tira. É. E aí, encerrando as frases machistas, a mulher é o único avião em que vale a pena viajar na classe econômica. Muito bom, Lelê. E aí, Cagê? Eu tenho algumas queixas feitas por turistas, segundo o jornal Telegraph de Londres. Telegraph. Que fez uma compilação com a ajuda de agentes de turismo, agentes de turismo e viajantes, reclamações insólitas. Elas são reais, embora pareçam absurdas ou apenas engraçadas. Se apareceu no jornal é porque é real, amigo. É isso. Olha, aí, Marcelo, jornalismo. É isso aí. É verdade. Compramos óculos Ray-Ban por 5 euros de um camelô e depois descobrimos que eram falsos. A areia não era como a mostrada na revista. Na nossa foto, a areia é amarela, mas lá era branca. Ninguém nos informou que haveria peixes no mar. Nossos filhos ficaram chocados. Que bárbaro. O topless deveria ser proibido. Minhas férias foram arruinadas porque meu marido passou os dias olhando outras mulheres. Fui picado por um mosquito. Ninguém me contou que eles picavam. Caramba. Fomos a um parque aquático, mas ninguém nos avisou que precisávamos levar nossos próprios maiôs, barra, roupas de banho e toalhas. E finalmente, meu noivo e eu reservamos um quarto com camas de solteiro, mas fomos colocados em um com cama de casal. Vocês são responsáveis por eu ter engravidado. Isso não teria acontecido se tivessem nos colocado no quarto que reservamos. São reais, são reclamações reais. A coitada da mulher engravidou por culpa do descaso desses hotéis aí. É verdade. Cara, algum hotel consegue acertar isso, cara? Porque quando o cara quer duas camas de solteiro, vem uma de casal. Quando o cara quer uma de casal, vem duas de solteiro juntas. Acho que eles fazem por querer, ou acho. Acaba a vaga, né? Daí eles botam. Os caras botam no que tem. É um troço. Plantão Bad News! É verdade, é verdade. Um casamento foi suspenso em Banten, na Indonésia. Voltou pra Band? Após não. Cala a tua boca. Voltasse pra Band, não me avisou nada. Cala a tua boca. É verdade. Aconteceu um casamento em Banten. Banten! Lá em Banten se casam muito, cara. Na Indonésia. E foi cancelado, suspenso o casamento após descobrirem durante a cerimônia que o noivo tinha enganado todo mundo e na verdade era uma mulher. Ah. É verdade, é verdade. Uou. Quem é aqui, né? Quem é aqui nunca se enganou? A cerimônia islâmica transcorria com emoção e normalidade até que chegou o momento de pronunciar os votos e o noivo deixou escapar um tom de voz suspeito. Sim! Eu aceito! No início da cerimônia, um detalhe chamou a atenção. Foi que o noivo chegou ao casamento arrumado. Sem a presença de familiares e documentos de identidade. É verdade. Um exame policial posterior declarou que o noivo era realmente uma mulher chamada M. É verdade, era a M. A M, é a verdade. M, é verdade, a M se casou. A M casa de vinho. É verdade. Eu vou soletrar E-M-I. Ah, bom. É verdade. E-M-I. E-M-I. A família da noiva não sabia de nada. E... está envergonhada. É verdade. Mas contudo, não viu, esse não é o primeiro caso na Indonésia. No ano passado, um homem tinha casado com alguém que conheceu através do Facebook. É verdade. E denunciou que a sua nova esposa era, na realidade... Vanderlei, Vanderlei. Um homem. De nome Vanderlei. Mandou o ouvinte. Antônio gostou da história. Rubens Júnior. É verdade, é verdade. Obrigado, Rubens Júnior. Quer ingressar na universidade agora? Deus. A Escola Superior de Saúde da Unicinos, Mãe de Deus, oferece mais uma oportunidade para você através do vestibular adicional e extravestibular para os cursos de enfermagem e nutrição. Galera, os cursos são em Porto Alegre. Para o vestibular adicional, você tem até o dia 1º de agosto para fazer a inscrição. E para você que interrompeu os estudos, está em outra universidade que é transferência ou então já é graduado e quer ampliar os seus conhecimentos, aproveite e faça o extravestibular que as inscrições vão até o dia 6 de agosto. Entre no site unicinos.br/ Escola Superior de Saúde e informe-se e ainda faça a sua inscrição. Aproveite nutrição e enfermagem na Escola Superior de Saúde. A sua educação nunca esteve tão bem cuidada. Davi, tudo bem. Tem meu nome é Chifronilda. Ah, não, não, não, não. Ela nasceu com um propósito. Ela assumiu. Ela nasceu com propósito. Ela tá brincando. Ela dizia as mentiras só para não revelar o meu verdadeiro nome. Moro em Gravataí, tenho 24 anos. Preciso da ajuda de vocês. A terra do cerâmica. Há mais ou menos um ano e meio, fui casada com um traste. O cara nunca trabalhou no tempo em que ficou casado comigo. Enquanto eu saía de casa às 6h30 todos os dias, ele gastava o meu dinheiro com as coisas dele. Tô gigolhando. Gigolhando. Não pode ser assim. Não pode ser assim. A mulher não pode ser assim. Teve uma ala do auditório aqui. A ala do auditório ficou entusiasmada. De um império. Uma determinada ala que impressionou. A mulher não pode cobrar tanto do homem. A situação ficou pior quando ele arrumou outra mulher. Caramba. E começou a usar o meu dinheiro para comprar coisas para ela. Acabou. Não é Petra. Que é isso, auditório? Não podemos. Amor, eu não aplaudi, amor. Olha só. Eu só gritei e acabou. Ela levava o cara até a frente da nossa casa, pois ele dizia que estava morando com a prima. Brasil! Não! Um dia, ele arrumou todas as suas coisas e foi embora sem me avisar, dizendo que ia viajar com um amigo para trabalhar. Achei estranho, mas... Nunca trabalhou e arranjou um trabalho. Arranjou de uma hora para outra. Depois de uma semana, eu estava muito preocupada com ele, pois não atendi o telefone. Fui à casa do amigo dele, aquele que ele disse que... Sim. Com quem ele ia viajar. O amigo estava em casa. Uma amiga dele, que estava lá, me falou... Não aguento mais ele te fazer de idiota, querida. Ele está com outra pessoa, levando essa danada aonde não leva você e gastando seu dinheiro com ele. Que isso, mano. Não vamos aplaudir. Isso é uma ala do auditório. Uma ala mau caráter do auditório. Vamos pra rua, expulsa ele. Sai daí, babaca. Sai daí, o tarado. Sai daqui, babaca. Depois de 6 meses, a mulher deu um pé na bunda dele E ele começou a encher o meu saco querendo voltar. Me liga todos os dias, vai à minha casa e falou que se eu não ficar com ele, ele não vai. Eu não vou ficar com mais ninguém. Saberemos amanhã como continua a história de Chifronilda, 24 anos. Porque o Pretinho Básico vai ficando por aqui. Chegou a hora da voz do Brasil, Davi. Tem terríveis aqui. Saberemos sexta-feira que Davi vai estar de volta aqui. Guardaremos para sexta-feira o final dessa emocionante história de Chifronilda. Valeu, gente! Isso, Maurício! Amanhã, 1 da tarde, tamo aí de novo. Calma! Não grita!